do 8-9-7. Gol no 8-9-7, completo final, chamei por 118-6. 18-6, boa. Gol no 8-9-7, nosso final, abaixo 8-8. Gol no 8-9-7, continue a aproximação, guardando pista livre, no momento número 2 para pouso em Salvador, informo cabeceira 1-0, deslocada 90 metros, gol 1-8-9-7. 897, sente aguardando a autorização. Gol no 607, copia. Prossiga. Gol no 607, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, pela rota Peruísque 50. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1-9-35, torre 1-86, transponder 5575. Gente, autorizado 360, via Aperisco 50. Decolada da EF, curva direita, subida da EF, transição de NER. 6935-6286-5575, transponder gol no 607. Correto, chame para acionar o 607. Toma. Corsair 2732, autorizado o táxi, reporte para ingressar, reporte para cruzamento da pista 1028. Tomará para o cruzamento da 1028. Olá, Salvador, muito bom dia, o Varilog 6514, pousou, livrou. 6514, táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3, log 6514. Voo no 804, autorizado o táxi via Juliette para o portão 5. Juliette até o 5, voo no 804. No 897, no solo 08, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. 219, 897. Alô, já dispõe autorização do 3554. Flip 5514, autorizado Salvador Aracaju, o nível de voo 170, pela rota Golf 677, decola da pista 10, após a decolagem curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador em 119-35, torre 1186, acione 5556. Aracaju no 70, Golf 677, decola pistão 0, curva esquerda, Pouca Aracaju. 1935 controle, 286 torre, 5556, transponder para o trip 55 no 4, está pronto para o pushback acionamento. Autorizado na posição remota 14, chame para o táxi 55 no 4. 55 no 4. Paulo no 897, livrou, bom dia. Bom dia, no 897, prossiga via Alfa em frente, reporte para ingressar na Juliette. Alfa, chamará para a Juliette. Polo 607, copia. Polo 709, está autorizada a final ILS, QNH 1015, desça para 2.000 pés via Mari. 2.000 pés via, 1.015 é o ajuste, autorizado a ILS. Chamada estabilizado no localizador central, web 607.09. Sente. Salvador, muito bom dia. 5951 para Curitiba, 903 para Curitiba. Para a subida, provável, senhor. A subida será Gol, transição Gonza, aguarde a coordenação com o centro 9503. Gol, transição Gonza. Afirmativo. Muito obrigado, senhor. Decolada aqui dentro do som. Por 0-2732, chame agora 118 decimal 6 para ingresso e decolagem. Chamativo, vai chamar, obrigado. Chamador é o 0-2732. Por 0-2732, na taxi hotel, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus com 08 nós. 732. Salvador, tá 3053, informação Lima para o Galeão. E o tráfego? Tá 3053, informação Lima para o Galeão. A gente aguarde com a atenção. Guarda. Alô, Felipe, 5594 para o táxi, PB 4646, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Trip 55 no 4, confirme os dados, POB, autonomia alternada. 46, autonomia 4 horas, alternando Salvador. 55 no 4, autorizado táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame 118.6 para ingresso e decolagem. Juliette Alfa, chamada 18.6, obrigado. Ou no 897, aguarde a passagem da aeronave da Trip, após, prossiga para o portão 10. Após o trip, prossegue para o 10, 897. Voo no 607, copia. Trip 9503, está pronto para a cópia? Afirmativo, senhor. 9503, autorizado para Curitiba, nível de voo 380, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 119.35, torre 1186, acione 5504. Senhor, copiou. Nível 380 pela 58. Decola da 10, curva direita, Gole Gonza, 1935 após, 1086, torre 5504, transponder. Correto, chame para acionamento 9503. Tomará. tá? 950, tá? 3553, corrigindo, TAM 3153, está pronto para a cópia? 3153, prossiga. 3153, autorizado Salvador Galeão, nível 360, pela rota Persuluno 4, decola da pista 10, curva direita, saída da EL, transição BLESS, controle em 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 86, transponder 5003. Ponto de espera pronto. Trip 55 no 4, mantém o ponto de espera da 10. Aguardando 55 no 4. Meia, é a torre, e 5003, está 3153. Correto, cotejamento correto, chame para acionar 3153. Tomarei 3153. Voo no 897, livre táxi, portão 10. Portão 10, iniciando. Voo no 607, pronto para a cópia. Solo 1897. Voo no 897, aguarde coordenação para confins, altímetro no 0, no 5. É o 1897, senhor, está na alfa. Aguarda só mais 2 minutinhos para a gente prosseguir para o portão 10. Ambiente, reporte quando pronto para ingresso. Reportará. Só para informação, está mantendo posição devido ao tráfego que decolou anteriormente, com curva à esquerda também, na mesma saída do senhor. Estimado decolagem mais 3 minutos. 5 no 4, sim. Autorizado o voar do lado contra, presidente. Afirmativo, autorizado direto com o difusor aéreo 2732. 32. Autorização do gol no 715, Salvador? Afirmativo no 715, autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela rota Pêssego 17, decola da pista 10 com curva direita, saída gole, transição Orfito, controle em 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 6, código 5001. Autorizado, nível de voo 360 Brasília, autorizou o 17, decolando da 10, curva direita, gole Orfito, 0935 controle, 186 torre, 5001 transponder gol, 1975. Correto, chame para acionar o 1715. Obrigado. Solo 1897, está pronto para ingresso na Juliette. Objeto 6709, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Segue aguardando autorização para pouso 6709. Solo, voo no 897. No 897, prossiga. Pronto para ingresso na Juliette, senhor. Autorizado até o portão 10, no 897. Até o 10. Já 7709, autorizado pouso, pista 10, informo cabeceira 10, deslocada 90 metros, vento 180 graus com 08 nós. 180 com 8, livre pouso na pista 10, ciente, 90 metros fora, Webjet 6709. No 4, visual com Boeing da Web, final da 10. Firmo. Faz a passagem do mesmo a linha e mantém pistão no 0, 355-14. Posso praticar Web, linha e mantém trip. 04, autorização Galeão, nível 360, com informação Lima. Pulo 804, aguarde a coordenação, altimetro no 0, no 5. No 0, no 5, aguarda, no 804. Desça e mantenha o nível 040. Autorizado a chegada a bomba e desce ao nível 040, 7557. Quem não escuta? Autorizado o reporte para o táxi 3153. Tomar o táxi 3153. Webjet 6709 no solo aos 21, libere a direita, chame o solo 121-9. Vai liberar a direita e chamar o solo 219. Muito obrigado, até daqui a pouco. Certo. Webjet 6709, livrou, vai ingressar no táxi Alfa. Webjet 6709, prossiga ao táxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Alfa chamando para ingresso na Juliette, Web 5514, decolado aos 22, chame agora o controle, 119-35, bom voo. 1935, bom dia. Bom dia. Roda, bom dia, trip 5514. 5514, contato radar, suba ao nível 170, saída PUCA. Atenção no 70 PUCA, 5524. autorizado a ingressar última esquerda para o portão 1 no objeto 6709? Retina, última esquerda para o portão 1, leve 6709. Polo Salvador, Eltan 3179, com a informação Lima. 3179, aguarde autorização para Guarulhos, o altímetro no 0 no 5. Aguardando, obrigado. O gol no 7 no 5, para o pushback e acionamento no 8. Autorizado, chame para o táxi no 7, no 7, no 7 no 5. Chamarão no 7 no 5. Rodrigo 507 está autorizado 2.000 pés via Bonfi, após a posição pelo, desça para 2.000, ajuste no 0 no 5. Sente autorizado 2.000 pés, ajuste legal no 0 no 5, informa que a intenção é executar o RNAVE pista 1 no 0. Se autorizado após pelo, voa ao Serra Victor 366. Está autorizado, RNAVE após a posição pelo, voa no Serra Victor 366, então 3.507. Para 2.500 então? Afirmativo, 2.500 ajustado no 0 no 5. 2.500 pés, no 0 no 5, está 35 no 7. Transição Guiné, controle 1.9.35, torre 1.86, código 5575. Senhor, nós já copiamos, já posicionamos. Gente, então o senhor está autorizado no 612, repasse para o táxi no 607. 3153 para o táxi com 98, Campinas, 4 horas. O 3153 autorizado táxi à direita, via Juliette, Alfa e Charlie, no ponto de espera, 118.6 para ingresso e decolagem. Juliette, Alfa, Charlie, 18.6 para 3153. Voo no 804, cópia. No 804, copia. No 804, autorizado para o Galeão. O nível é o 360, pela rota Persulou no 4. Decola da pista 1-0 com curva à direita. Saída da EL, transição de NER. Controle em 1.9.35, torre 1.86. Transponder 5573. Autorizado 360, Galeão. Persulou no 4, saída da EL, transição de NER. Controle 5935, 286 e transponder 5573, gol no 804. Correto, chame para acionamento no 804. No 804. 19641 no cópia. Proceda. 19641 para Fortaleza, autorizado nível 310, pela rota Persulou no 9. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 1.9.35, torre 1.86, transponder 5013. Autorizado nível 310 pela Upper Zulu 19 para Fortaleza, decola da pista 10, curva esquerda, subida Momo Frote, 1.1935 ao controle, 1.1186 torre, 5.0.3 no transponder para o 9.641. Correto, chame para acionamento 9.641. 4.1, chamará. TAM 3.179, copia. Prossiga. 3179, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, pela rota Peruísque 50. Decola da pista no 0, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle em 1.9.35, torre 1.86, acione 5.0.1.1. Para Guarulhos, nível 340, da EL de NER, Peruísque 50, aerovia. 5019 no controle, 5019 no transponder, controle 1935-286. Tá, 3179. Correto, chame para acionar 3179. Maravilha, obrigado. Para o táxi, o gol 9715, PB 129, 4 horas e 5, Campinas ao tempo. 0, vento 1.62, 0 graus, com 08 mais. Autorizado, aliar e decolado no 03153. No ponto de espera 118.6, 1.75. Gente, seguindo o tráfego da companhia, do caminho no ponto de espera, obrigado, bom dia. Bom dia. embarque no seu B1 no 64, autonomia 4 horas e 15, alternado Galeão. No 607, taxi via Juliette, Alfa Charlie, no ponto de espera 1186 para ingresso e decolagem. Gente, 1186 para decolagem, no 607, taxi via correto, táxi é via Juliette, Alfa Charlie. Juliette, Alfa Charlie, no 607. Três, decolado aos 30, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 1935, Bajé. Pegou no 607, pronto no ponto de espera 10. Voo no 607, autorizado a alinhar e manter pista 10. E mantém 10, voo no 607. Saída da El, transição Black. Da El Blast, cidade de Valles, direto da El. Está autorizado da presente direto da El, 31153. Grato, direto da El, 31153. Para o pushback e acionamento, Rio 9641. Rio 9641, autorizado, reporte para o táxi. Reportará táxi, 41. Autorizada, 10, voo no 607. Corre, bom dia, voo no 715, ponto espera pronto. Voo no 715, autorizado ali, manter pista 10. E manter 10, voo no 715. Guarda, guarda, noção 1015 no altímetro no 897. Gole, transição Gonza. O Rio 9641 informa que vai ter que aguardar mais.